Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo tem a ver muito com o Evangelho. Vejam vocês essa passagem aqui, do capítulo 6 do Evangelho segundo Lucas, o Sermão da Montanha. Versículo 46 em diante. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Meus amigos, meus irmãos, mesmo os que não seguem a pregação de Jesus, mas de qualquer maneira em todo o mundo, todas as religiões têm a sua parte de Jesus, sabendo ou não, porque ele é o supremo comandante do planeta Terra, e todos os fundadores de religiões, os homens da ciência, da filosofia, vieram à Terra em missão crística, sabendo ou não, porque a humanidade não é formada de homens e mulheres do mesmo pensamento. Muitos são os graus de evolução da criatura humana através da lei universal da reencarnação. Por exemplo, peguemos uma universidade. Há vários cursos na universidade. Então, o reitor, o comando supremo daquela universidade, tem várias faculdades de direito, de medicina, de jornalismo e assim por diante. Ele tem que selecionar os professores e mandar para cada curso o professor certo. Se é direito, ele não vai mandar um catedrático de medicina. Se é jornalismo, ele não vai mandar um catedrático de economia, digamos assim, bem que o jornalista estuda tudo. Assim é Jesus. Assim como há as várias faculdades numa universidade, a grande universidade planeta Terra tem muitas faculdades, quer dizer, muitos povos, muitos grupamentos de espíritos que precisam dos professores especiais para a altura da mentalidade daquelas tribos, daquelas nações, daqueles povos. Aí mandam Buda para a faculdade tal, manda o Confúcio para a faculdade tal, manda Lao Tse para a faculdade tal, manda Marx para a faculdade tal, manda Sócrates para a faculdade Grécia, dos homens chegados à filosofia, Atenas, né? Porque Esparta era guerreira. E assim por diante. Será que dá para entender que assim como a universidade tem muitas faculdades, assim é Jesus, ele não pode mandar para um povo que não amadureceu ainda para entender a reencarnação, um pregador supremo da reencarnação, um espírito que entenda bem essa lei. É assim. Todos nós sabemos que Jesus tem bom coração. De quem é o Apocalipse? Jesus! O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tirou o mal. Porque fala a boca do que está cheio o coração. Não podemos temer o Apocalipse. Porque o coração de Jesus é boníssimo. Está aqui no Evangelho. Quem tem medo do Apocalipse é que está com a consciência do cartório sendo protestada. Porque a mensagem de Jesus não é para apavorar ninguém. E ele diz o seguinte. De quem é mesmo o Apocalipse? Jesus! Ele diz o seguinte. E por que me chamais Senhor, Senhor? E não fazeis o que eu vos mando. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. De quem é mesmo o Apocalipse? Jesus! Vocês têm certeza? Temos! Então ele diz aqui que quem ouve as suas palavras e as cumpre, constrói sua moradia sobre o alicerce firmado na rocha. Então, é bom que aprendamos o Apocalipse sem medo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Assim são as pessoas a quem Jesus convoca e depois ficam enganando o mestre, mas Jesus vai desmascarar toda a farsa e não vai demorar nada, nada e nada, porque ninguém na terra pode brincar com Jesus. Todos que tiverem seus problemas econômicos, financeiros, morais e espirituais, entre nessa vibração agora do Pai Nosso, de Jesus Nosso Senhor, a sua prece, e que nos ensina a pedir a Deus proteção, tendo como fundo esta composição magnífica, melodia divina de Wanderley Alves Pereira, em cima de um tema clássico do Apocalipse, uma invocação que todos nós devemos fazer. Cantem também em casa. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome.